Thank you. dirigir direita para 230, dirige radial 280, que é Salvador. Ajuste 1009, autorizado com posição no 0, vento 0 graus em sequência. Autorizado com a LS para a pista por 0, reporte estabilizado, rotéria 59, reto. Aproveite a luciósica, livre de laxa, então sexo. Pista para o nível 080, via entregada a... Pronto para quem aprendeu 10, aguarde a autorização do LS 594. Line 2-7, a para o nível 0620 na chegada do médico. Pelo Repetiu errando no eixo decimal 95, espera 59, correção 1, no eixo decimal 95, correto. Espera 59, no 6320, retorno para o sequenciamento, esquerda, proa 020, correção 025, limite radial 2 km. Para o nível 050, foi direto 1. Classificação de pouso, escalada 04, registro 009. O CR é 59 metros, solicitado pouso, pistola 0, vento 080 graus, 1 meia noite. 5937, decolado 227, chama controle Salvador 120, decimal 8. 120, decimal 1, sim. The last one is 0, revisa para 200. Helena 141, revisa para 200 mais. Devido a uma pessoa ter ingressado na pista, realize espera na posição fuga a 2.010. 4-0, vou para 4-0. Direito ao 4-0 para 4-0, solicito o ponto de vetores, traga aí a F3. Bom, hoje é 6320, desça na senha 3-0. 3-0, mantenha o nível 080, desça para o 080 e faça espera na posição estável. Tá, mas você vai aqui, tá bom? Até aqui. Tá, joia, vai comprar. 240, limite radial 280, Salvador. Fuga à esquerda 7-0. Negativo 4422, deixa para o nível 080. Fica na área 141, localizador, curva à esquerda, sua 145, reporte estabilizado. Fica na área 262, se mantenha 416, fica na área 009. 60, agora descida com a 2320. Para o localizador, curva à direita, 3045, reporte estabilizado. Destrua 010, limite radial 330, Salvador. Localizado em nosso sistema da LFC, reporte estabilizado no localizador. 380, Salvador. Mantenha a proa, tem como limite agora radial 3. 300 Salvador. Identifique chegada à mão, vou direto Júnior, deixa para 050. 2 a 2 é para a velocidade de aproximação, tráfego que o precede agora a 5 milhas. Ponto 5 com 120 nós de ground, de ground. contato radar passando posição coral, voe para hoje a posição ISAP para a chegada Momete 1, cruza para o nível 0620. Desça para 3.000 pés. Ajuste de altímetro 0.008. Agora na proa de Paulo Afonso, a 4.5, agora até o 7.0. 72. Thank you. 100 degrees, 15 knots. Direto à posição APO, dá para dar no decolar. Exato, cara.